você. Na batida vou tocar. Go. Na batida vou tocar. De Gleice JC, na batida vou tocar. Dirigido a picape, enjoada do Pará. Esses são os DJs que transmitem emoções. Essa é mais uma marca de Zezinho Produções. Júnior e DJ Martin, sem comentários. Ela está de volta. Banda Os Brothers. A sensação do Pará, que chegou pra arrepiar, é a picape tem terra, é o menino Pinambá. Com esse lotar sonoro, você vai se impressionar. DJ Gleice JC, na batida vou tocar. Na batida vou tocar. DJ Gleice JC, na batida vou tocar. Dirigido a que transmitem emoções. Essa é mais uma marca de Zezinho Produções. Zezinho Produções. Girando suas torres pra lá e pra cá. É mais uma novidade do Mini Tupinambá. Girando suas torres pra lá e pra cá. É mais uma novidade.